Cumprimento o presidente, vereador Guido Mário, pessoas presentes na casa de hoje, colegas vereadores, vereadoras, veículos de imprensa e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero dar as boas-vindas, bom retorno ao colega vereador Regis, que esteve por um mês afastado e cedeu lugar ao vereador Eduardo Kollerich. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje falando a respeito da importância quando temos alguns deputados federais que se mostram preocupados com os municípios e sempre que podem nos auxiliam dentro daquilo que conseguem. Falo hoje em especial do deputado Santini, que em pouco tempo nos enviou mais de R$1.200.000 para Taquara, a pedido meu e dos meus colegas, vereador Marlene, vereador Levi, vereador Telmo e do vereador Preto, como consta em ofício enviado para o município de Taquara. Ressalto aqui a importância das emendas parlamentares no auxílio das conquistas daquilo que o município sozinho não teria como realizar. Temos mais alguns deputados que também nos enviaram emendas parlamentares, essas todas que serão revertidas em obras para a nossa comunidade. A soma das emendas e mais um empréstimo junto ao Badesul conseguirão realizar importantes conquistas em pavimentação. Inclusive o nosso calçamento em Fazenda Fialho, que é uma cobrança por parte dos moradores há bastante tempo e em breve será iniciada a obra. Emendas já foram liberadas, empenhadas e apenas aguardando a aprovação da Caixa para realizar a licitação. Quero falar também que conseguimos também R$400.000 com o deputado para auxiliar a nossa saúde naquilo que a secretaria responsável achar importante investir. Sempre trabalhei cobrando daqueles que têm fontes que podem nos ajudar, porque todos nós sabemos que é em Brasília que se concentra grandes recursos que podem auxiliar os municípios. Então, seguimos firmes nas cobranças. Quero novamente aqui falar sobre a situação que envolve o Hospital Bom Jesus. Na semana passada, cobrei aqui sobre toda a situação que ali foi criada e pedi para que o Ministério Público e a Justiça, responsáveis pela nomeação da Silvia Escopel, tomassem uma decisão o mais rápido possível e não deixassem o nosso hospital fechar e a nossa gente sem hospital local. Na semana passada, na sexta-feira, a Justiça prorrogou por mais dias, 30 dias, a gestão da Escopel. Porém, os repasses deverão continuar sendo feitos em conta judicial. E o juiz, desta vez, ainda determinou que o Ministério Público Federal e Estadual, em conjunto com a Prefeitura de Taquara e o Governo do Estado, devem discutir a situação do Hospital de Taquara e apresentar até o dia 18 de março um projeto viável para a gestão da Casa de Saúde. Só que o que mais me preocupa é que o juiz também deu uma decisão alegando, eu até separei aqui, ó, que seja depositado um total de R$4.282.400 em conta judicial para futuras despesas, verbas trabalhistas, fundo de reserva. E aí o que me preocupa é que nesses 30 dias que a Escopel estará à frente, quase certo, bem provável, que não entrará quase recursos. Que para a Escopel poder ter acesso a esses recursos, tem que ser superior aos 4 milhões que o juiz decidiu que terá que ser feito em conta judicial. Então, assim, o que a gente espera, o que a gente cobra, é que nesse prazo seja resolvida a situação do nosso hospital, que eles arrumem uma alternativa, seja lá qual for, mas que a nossa gente não fique sem atendimento e que o nosso hospital não feche. Porque na semana passada eu ainda falava aqui que a minha preocupação era que poderia fugir das mãos do Ministério Público e da própria Justiça. E na decisão de sexta, o próprio juiz já pede socorro para a Prefeitura agora e para o Governo do Estado. É porque realmente a coisa estava fugindo da linha. Eles acharam, acho que muito simples, simplesmente nomear uma interventora e não foi assim que aconteceu. A situação se complicou. Então, o que a gente apela aqui e pede é que, até o prazo dado pela Justiça, que a nossa situação com o Hospital de Taquara seja resolvida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.